O Fantástico Escola Show. Que engraçado, que engraçado. Esse é um programa divertido, divertido. Alô, senhores, alô, senhores. Tá começando o Escola Show. Show. Chega sem tudo, de bom humor, feito pra você rir. É o Escola Show no ar. Olha que horror, tá começando o Escola Show. Ah, que programa ruim, Escola Show. Você foi na minha casa me chamando de safado, dizendo pra minha família que eu só ando embriagado. Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum. Vou te dar uma boa ideia se pagar 51. Oh, bebo cachaça. Oh, bebo cachaça na barriga da minha mãe. Aí, muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando com mais uma edição do Escola Show, sejam muito bem-vindos, eu, Marcos Monges, juntamente aqui com o meu fiel escudeiro, Tato Rodrigues. Boa noite aí, galera, chegando para mais uma edição do programa, acabado, como sempre. Mas é, como você já... E o programa foi péssimo como nunca. É, o programa péssimo como nunca, né, Tato acabado como sempre, você já sabe, olha, um programa... Atenção, eu quero até começar de outra forma. Essa trilha está muito feliz. Uma trilha um pouco mais triste, por favor, aqui pra gente, nesse momento. Isso. Amigo, esse programa é diferente dos outros, é uma edição especial. Porque nesse momento, enquanto estamos aqui no ar, bonito e tal, a Vivo cortou a nossa internet. É. Felizmente a Vivo cortou arbitrariamente, lógico. Também esqueci de pagar, mas mesmo assim o pagamento já foi realizado e nada foi feito. Estamos tristes sem internet, por isso esse programa terá uma pegada diferente, né? Porque a gente vai ter que se virar aqui, né? Vai ter que se virar nesse programa. A gente vai ter que fazer, eu não sei o que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai acabar dando um jeito, porque nós é o Escola Show. Bom, muito bem, você aí, ó, que vai acompanhando a gente toda sexta às 8 da noite e também através das nossas web rádios parceiras. Deixa eu mandar um abraço pra galera lá, né? Até agora tem colinha aqui, porque se... Vou tentar lembrar o nome de todas as rádios de cabeça. Olha, não dá. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Eletropaulo tá kits, né? Eletropaulo, eu acho que por enquanto tá tudo bem, entendeu? Se o programa acabar no meio, né, do caminho, vocês já sabem que eu estava enganado. Mas tudo bem, né? Bom, vamos aqui as web rádios parceiras do Escola Show aqui, a web rádio Yes Bananas. Também temos aqui a Rádio Barreto, certo? A Rádio Rio Preto Internet, a Rádio FLP, Rádio Plurissom, também está aqui com a gente, a Rádio Frequência Digital e a Rádio Tribal Mix. São as rádios, que sete rádios no momento, que retransmitem este programa sensacional para toda a galera através... Você consulta lá no nosso site o horário, né, em cada rádio e tal, em www.escolashow.com/radios.php, ou se não, você clica lá no menu em rádio, você já vê o horário da sua rádio favorita. A Tribal Mix e a... Rede Play Hits aí, elas são as últimas parceiras nossas. São das últimas parceiras. Não, das últimas a adquirir essa porcaria. Exatamente, você vê, os últimos que bem-vindos à força. Bem-vindos, você vai vendo aí. Bom, e pra começar esse programa bem, né, vamos a quadro de humor, vamos fazer um negócio bacana aqui, diga, meu querido, tá se cagando. Deixa eu só não concluir. Lembrei um velho ditado que minha mãe dizia, pra quem gosta de bosta, isso aqui é uma força cheia. Pelo amor de Deus, que maravilha, você viu, belas palavras, sábias, olha, vou falar pra você, são palavras de profundo conhecimento. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora. Olha, nesse programa você vai ter muita coisa. Você vai ter, inclusive nesse programa nós vamos entrevistar ele, que é um funkeiro famosíssimo, estourando no Brasil, aí no mundo. Casado com uma mulher fruta, né? Uma mulher fruta, né? Nosso querido Valdo. Nós vamos entrevistar hoje aqui nesse Valdo. Lógico que o nome dele é parecido com esse, é só pra nós não tomar um processo, né? Bom, vamos agora ao momento de saber, ao momento de cultura. Vamos ao dicionário de inglês aqui com o nosso professor Sicília, trazendo pra você informação dessa língua bonita, desse idioma bacana, que é o anglo-saxônico. Né? Oh, falei bonito, vamos lá, pode rodar. Muito bem, classe, silêncio, que estamos nesse momento de mais um dicionário de inglês. O inglês, um idioma muito importante para você que quer se aperfeiçoar no mercado de trabalho, para você que precisa dominar o inglês. O que precisamos para dominar o inglês? Precisamos, lógico, de muito estudo, muita ajuda e também de corda e telefone para pedir o resgate para a família do inglês. Tá certo? Dúvidas? Ô professor, boa tarde. Eu gostaria de saber qual o significado da palavra window. A palavra window é um advérbio orientativo que você geralmente utiliza para o seu colega quando ele vai lhe acompanhar em algum rolê, não é? Você vira e fala para ele: olha, meu amigo, vai na frente que eu já estou indo. Oi, professor. Eu gostaria de saber o significado da palavra spray. É muito bem, meu bem, vamos lá. Não, atenção, foco, gente, foco na aula. Spray, olha só, o negócio é o seguinte: spray é um tipo de substantivo temporal que serve para você indicar quando você aguarda muito por algo ou por alguém. Por exemplo, você marcou com sua namorada, ela demorou pra caramba, ela chega e você já nervoso diz pra ela: poxa, querida, aonde você estava? Eu esperei por você a tarde toda. Ô, professor, eu gostaria de saber o significado da palavra hot. Olha só, muito bem, a palavra hot. Palavra hot, olha só, a palavra hot, ela é um substantivo muito usado para você que já é papai ou mamãe e cuida de crianças, não é? Porque a palavra hot, na verdade, é um tipo de instrução básica de cuidados infantis. Vamos usar essa frase. Por exemplo, você dá a mamadeira para a criança. Após a mamadeira, você deve colocar a criança com a cabeça apoiada no seu ombro e dar tapinhas nas costas para que ela arrote. Muito bem, e na sequência, daqui a pouco nós voltamos com mais dicionários de inglês. Muito obrigado. A telefonia brasileira tá tão ruim que ele até saiu da tumba. Caia! Vou pedir pra tu me ligar, porque eu não consigo chamar. A ti tá me enganando, e a ti também. Retorno, alô! Tá esperando o quê, amigão? Compre já o seu CD do Tim Caia! Porque todas as pessoas já estão de olho no maior astro da música nacional! A semana inteira eu fiquei tentando, mas o meu torpedo não tá enviando. Quando a gente chama, não ouço direito. Só quero falar, quero falar, quero falar. Essa companhia tá me dando creu, mas não tenho dinheiro pra ir pra Nextel. Quando a gente chama, não ouço direito. Só quero falar. Tim Caia é um oferecimento Escola Show Records com Anatel, a agência nacional que sempre te dá um creu. Toda sexta, às 8 horas da noite, um cara chegava em um bar e pedia 3 cervejas ao mesmo tempo. Tomava uma, a outra, a terceira, pagava a conta, levantava e ia embora. Uma bela sexta, o garçom, já intrigado com aquilo, perguntou para o homem: boa noite, desculpe incomodar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que toda sexta, no mesmo horário, você pede 3 cervejas de uma vez e toma todas elas de uma vez só? Bom, olha, eu tenho dois irmãos e cada um de nós mora muito longe um do outro, né? Então, toda sexta-feira às 8 da noite, a gente combinou de cada um entrar no bar e pedir 3 cervejas. Aí a gente toma uma por cada um de nós. É o nosso meio de manter aquele contato, né? Pensar um nos outros. Na sexta seguinte, o homem entra no bar e o garçom pergunta. Boa noite, colega. 3 cervejas como sempre? Não, não. Dessa vez, só 2 só. Putz, acho que o irmão dele morreu. Desculpe, meu amigo, mas são sempre 3 cervejas que você pede. Aconteceu alguma coisa com algum irmão seu? Não, não, tá todo mundo bem. É que eu parei de beber, né? Escula News. Estamos com o Escula News aqui a toda agora, trazendo pra vocês, lógico, as notícias mais babacas da internet. Bom, atenção, atenção aqui, olha só, uma fugitiva, essa história é boa, essa história é bacana. Uma fugitiva, uma mulher que tinha fugido de uma cadeia no estado de Michigan, ela foi recapturada, né, agora, tal, porque a polícia vai lá pra cima, tal, né, fica em cima, muito bem, só que o problema é que pra ela ser recapturada levou apenas 37 anos. Estados Unidos, isso. Nos Estados Unidos, olha só. A Jenny Lynn Heyman tinha escapado da prisão em 14 de abril de 1977. Agora, com 60 anos, ela foi localizada em San Diego, onde ela vivia com um nome falso, lógico, de Jenny Lewis. Ela tinha sido presa em 76, acusada de roubo. Olha só que beleza. Durante esse longo período que ela foi considerada fugitiva, ela chegou a ter até 3 filhos. Né? Foi viver normal. A vida, você vê, polícia norte-americana, você vê aí, tá bacana. É porque durante mais ou menos uns 10 anos, os americanos se preocuparam apenas em procurar o Bin Laden. É, não, é verdade, verdade. Ela aproveitou a deixa. Não, tá certo. Agora, enquanto o pessoal tava lá desesperado no Bin Laden, você vê essa daí gozando a vida aqui no Escola News. Mais uma notícia aqui, rapaz. Se a gente não acessa aqui pela internet badarosca da TIM pra pegar as notícias, tá lascado, né? Olha, vou começar uns 3 dias antes a procurar pra abrir a página. Mas a gente grava a sexta, começa a buscar a pauta na segunda, né? É isso, até, olha, vou te falar. Uma americana de 28 anos, ela foi presa em Fort Walton Beach, na Flórida, após usar uma arma de choque, aquela famosa taser gun, né? Contra o próprio namorado. Mas por quê? Porque ele não atendeu os telefonemas dela. Porra! É, olha, de acordo com o jornal Daily Star, a mulher estava discutindo em casa e o americano tinha sido questionado por não atender todas as ligações que ela tinha feito. A briga ficou mais acalorada, né? E o homem foi atacado com arma de choque em seguida. Ela continuou a dar choques enquanto a vítima tentava se desvencilhar dela, afirmou o escritório do xerife do condado de Okaloosa. Olha que nome bonito, né? Okaloosa, no relatório. Os policiais foram ao local e encontraram um homem com diversas manchas vermelhas pelo corpo, né, que teriam sido aí o resultado do choque. A americana confessou ter feito as agressões com o taser. Ela foi presa, lógico, e acusada de agressão. Você vê, povo maluco. Eu já acusaria ela de tortura, porque choque é sacanagem. Pelo amor de Deus, cara, choque no cara, porque ele não atendeu o telefone, né, bicho? Você vê aí, cuidado você, meu amigo, que tem aquela namorada mais sargentão, né? Cuidado que o negócio... Bom, você sabe por que eu tô solteiro. Então, exatamente. Bom, pô, bem lembrado, bem lembrado. Mais uma notícia e mais uma dos Estados Unidos. Que beleza, Estados Unidos, aqui a fazer só maravilha. Motoristas apressadinhos tiveram uma surpresa no... pelo amor de Deus, vai pro inferno. Não, notícia do dia do Natal, tá, ok? Não é só... você vê que é tão lenta a TIM. A TIM tá tão lenta que a gente pega a notícia e quando vai ver, mesmo terminou de baixar, já virou ano. Estamos chegando no Natal, no Carnaval. Os caras dando notícia do Natal. Não, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. se der madura, a árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Eu falo todo mundo aqui, só vai eu também, né? Agora vou falar pra você. Ó, Esculachou rolando aqui, esse programa sensacional, esculachou.com.br, o nosso site oficial, você vai lá, acessa, confere as nossas rádios parceiras, confere nosso blog, confere o nosso Facebook, confere todas as informações e ouve também, né, o nosso acervo de quadros gigantescos, né? Tem muita coisa lá, hein? Tem, rapaz, muita coisa. Olha, se eu não estiver errado, se minha conta não estiver errado, eu já tenho mais de 200 quadros diferentes lá, já são mais de 25 drops. Você vê um império da besteira que a gente vai consolidando pouco a pouco aqui nesse negócio. Maravilha, maravilha, sensacional. Agradecendo a você que vai curtindo a gente no nosso Facebook, facebook.com/esculachou. E, exato, deixa eu te perguntar, você viu o negócio do apagão, né? Apagão que deu aí, tal, do geral Brasil, né? Você acompanhou. Eu fiquei sabendo que teve alguns locais. Não, e aí, o que que acontece? Rolou a notícia aí, né? Pelo menos conseguiram filmar Dona Dilma no palácio, né? Através daquelas paredes de vidro, no telefone, conversando com o operador nacional do sistema, né? Que é o responsável lá por esse negócio de energia. Eu não sei muito bem como é que funciona isso e tal, mas é. E ela estava visivelmente puta da cara, já estava gesticulando, tá? Braço pra cima, pra baixo. Eu acho que ela queria resolver o problema da energia fazendo um fio terra nesse operador. Então, olha, o bicho estava pegando. E você tome cuidado aí, hein? Porque a região sudeste está sem chuva. Ela já tem aquela pinta de Paraíba masculina, né? A Dilma, ela tem aquela. Olha, a bicha está falando da presidente. Cuidado, rapaz. Mas ela tem aquele jeitão, né? Tem uma cara de coronel, rapaz. Tem uma cara de coronel, né, cara? Ela tem. Ela ali, eu acho que o operador deve estar realmente agora com as calças na mão. Bom, e você vai ficando de olho aí na sua região, você que é da região sudeste, principalmente, porque não tá caindo chuva, né? E seria isso o principal motivo dos apagões. Pelo que eu tava vendo hoje numa reportagem, vai ter racionamento de água de 4 a 5 horas por dia em todas as regiões. Porque a represa que faz a distribuição da água para a maioria da capital, de 220 milímetros, está com apenas 4. É, não está chovendo, está secando. O aquecimento global, que todo mundo falava aqui às vezes, não, talvez não seja tão... Está sendo, ó. Tá, né? Neymar está tendo onda. Neymar. Abaixou a maré demais. Pelo amor de Deus, não. Aí o negócio está complicado. O sol está secando o mar já, velho. Está secando o mar. Então, você vai vendo aí, aproveite enquanto a gente ainda está vivo, né? Porque eu acho que o fim está próximo e todos nós iremos morrer, né, desidratados. Engraçado saber que um planeta onde 70% dele é feito de água. 70%, exatamente. A água do mar não tem nenhum tipo de tratamento pra ela. Não, não tem. Ainda não, né? Ainda não. E eu acho que nunca vai ter muito minério. Eu acho que agora que devem estar pensando, mas eu acho que até descolar já é meio tarde, né? Porque essa água imprópria pra consumo, lógico, né? Água do mar, mas... Na hora que descobriu, o pessoal do Nordeste nunca mais vai reclamar de seca. Não, realmente. Porque o que tem de praia lá é... Realmente, é verdade, né? É verdade. Você vê como é que tá o mundo, você, meu amigo, vai se cuidando aí, vai se ligando. E olha, vamos aproveitar agora, já que a gente tá falando de coisa muito séria, às vezes, né? Falando nisso, eu posso citar uma inteligência de um colega nosso? De que colega? Essa? Um colega que estudou com a gente, provavelmente você vai lembrar dele, o Jefferson. O Jefferson, aquele que tinha um belo nariz, não é? Sim, esse mesmo, nariz simpático. Nariz simpático, diga. A professora perguntou na sala de aula por que que a água do mar era salgada. Você lembra qual foi a resposta dele? Não. Que tem bastante bacalhau. Nossa. Dá pra você entender porque que a gente virou apresentador de programa. Exatamente. De realmente. Olha, realmente, sensacional. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a hora do trote aqui, porque a galera tá esperando. A galera tá esperando o trote aqui. Vamos falar com a tiazinha. Vamos fazer o seguinte, papelaria, né? Papelaria, né? Muitos papéis, né? Muitos itens, né? Variados. É bom a gente fazer uma encomenda, até porque agora o escritório do Escola Show tá sendo montado. Tal, isso das aulas. É bom a gente já separar as coisas aqui pra gente, porque daqui a pouco o pessoal compra tudo e tal. Eu vou deixar essa função pro nosso querido Tato Rodrigues. Vamos telefonar pra papelaria. Oba, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de fazer um pedido. Que eu estou transferindo agora meu escritório para a Avenida Angélica. Certo. Eu vou precisar comprar algumas coisas. Eu estava pesquisando uma papelaria mais próxima aqui do meu endereço comercial. E eu preciso de algumas coisas. Vocês fazem entrega? Fazemos. Fazem? Sim. Tudo bem. Eu posso passar o pedido para a senhora anotar para mim, por gentileza? Só um minuto. É muitos itens? Então, não é muita coisa não, que eu tô meio apressado, que eu ainda tenho que ir pro Fórum da Barra Funda daqui a pouco. Tenho audiência às 4h30. Aí o mais fácil seria você mandar por e-mail. Não, mas não tem muita coisa não. Então, mas você precisaria ir para agora? Na verdade, eu ia passar o pedido para a senhora, deixar separado que eu tô em cima da hora para ir pro fórum, e a minha secretária lá não veio trabalhar hoje, que a gente acabou de transferir o escritório, eu pedi para que ela viesse a partir de amanhã. Certo. E eu preciso de alguns itens com uma certa urgência, aí qualquer coisa, se a senhora não conseguir entregar para mim, eu passo de carro e pego na volta. Acho que seria impossível mesmo agora, porque tá duas pessoas na rua. Não, sem problema, a senhora deixando separado para mim já me ajuda, que na volta eu passo de carro e já pego com a senhora. Tá, só um minutinho, peraí. Tudo. Oi. Tá lá, ali atrás. Meus 20 centavos, eu cabelo. Nossa. Procura lá, parece ter um pacotinho lá. Alô? Boa tarde. Oi, pode falar, amor. Qual o nome da senhora mesmo? Eulália. Eulália? Isso. Perfeito. A senhora tem aqueles pacotes de folha sulfite com 500 folhas? Tem. Tem? Quais as marcas que a senhora tem? Só o Xamex. Xamex, eu vou querer 6 pacotes. Quantos? 6. 6. 6, isso. 6. Caneta esferográfica. Caneta esferográfica, a senhora tem de qual marca? Ih, tem várias. Big. Pilot. Eu vou querer uma caixa de caneta esferográfica azul. Da Bic. Bic. Isso. Eu vou querer uma caixa de lápis número 2. Uma caixa de lápis número 2 vem 140 lápis. Vem 140 lápis? Isso. Ótimo, da Faber-Castell. Isso. Isso, esse eu vou querer. A caneta esferográfica azul da Bic vem 50, né? Isso. Perfeito. Lápis. Faber, né? Que isso. Mais? Eu vou querer 10 talões de recibo. 10. Blocos de recibos. 5 estiletes. 4 agendas de agora do ano 2014. 5 almofadas para carimbo azul. A almofada a senhora tem de vários tamanhos? Tem vários tamanhos e várias marcas. Perfeito. Qual assim a que a senhora mais vende? Atende a Seminar, mas a melhor mesmo seria a Piloto. Ela é mais cara, é o dobro do preço, mas dura mais e tem uma qualidade melhor. A Piloto pode ser 5 almofadas para carimbo azul da Piloto. Tá. E 3 almofadas vermelha. Vermelha a senhora tem? Tem. E mais? Vou precisar de 3 grampeadores completos, com 3 caixinhas de grampo. 3, né? Isso, tamanho médio. 3. Grampeador. Que mais? 3 grampeadores médios. Réguas acrílicas a senhora tem de quais medidas? De 30 e de 50. 50? Eu vou querer 5 réguas de 30 e 3 de 50. Que mais? Alô? Alô? Oi. É, a senhora tem capa para notebook? Não. Capa no momento, pra... não. No momento, não? Tá bom. É, deixa eu conferir a lista se a senhora anotou tudo corretamente até agora. É, então, 3 pacotes de A4. Isso. Em 500 folhas. Feito. Uma caixa de bique, uma caixa de lápis Faber, 10 blocos de recibo, 5 estiletes, 4 agendas, 5 almofadas de carimbo azul piloto, 3 vermelhas, 3 caixas de grampo, 3 grampeadores, 5 réguas de 30 e 3 de 50. Perfeito, até o momento. É, quanto sai, hein? Ih, moço, vai demorar pra mim calcular isso aqui, viu? Perfeito. Eu esqueci da borracha. É, a senhora tem aquela borracha que é metade azul, metade vermelha? Eu esqueci a marca. Tenho. 50 centavos cada uma, aquela. Qual que é a marca daquela borracha mesmo? Acho que é Mercury, não sei. Então, a senhora vai precisar de umas 3 dessa pra pagar a lista, que eu não vou querer mais nada, não. Seu viado, vai tomar no cu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Crise na Argentina. Para tentar recuperar popularidade, Cristina Kirchner pega um carro e faz manobras para impressionar o público. Na prática, o efeito é contrário, porque os argentinos não confiam nessas manobras. Perigo nas escolas. Aumenta o número de casos de relações sexuais nos gramados dos colégios. Nosso repórter foi procurar uma explicação. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e, para os alunos, um prazer a mais. Escândalo. Cruzeiro do Rei Roberto estava amaldiçoado. Segundo uma testemunha, para escapar da maldição, passageiros foram obrigados a ir para a cama com ele. Um adolescente que estaria com ele no barco teria se recusado a fazer o mesmo e morreu em 4 meses. Grupo de freiras invade a faculdade para pregar a palavra. 5 minutos depois, fugiram com mochilas, celulares e dinheiro de 13 pessoas. Estudos informam, a presidente do Brasil usa cuecas e ainda por cima paga caro. R$99,10. Concurso Miss Piriguete escolheu a universitária mais safadinha do país. Nossa reportagem falou com ela. É o que eu amo fazer. Eu fico muito honrada de poder ter sido escolhida. Para mim é um sonho se tornando realidade. Bonner, quais os locais da primeira fase do concurso? No Recife, em Salvador e em Belo Horizonte. Boa noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Duas bichinhas em estado de idade bem avançada se encontram na rua. Mona, você não envelhece, seu cabelo não fica branco. O que você faz, sua louca? Pinto de preto, claro. Ai, nossa. Me dá o telefone desse negão. Esse é o Escura. Show, show, show. Ei, tamo de volta com a história do tocador de saxofone. Lá em casa foi um cidadão, foi com satisfação para me contratar. Pra tocar numa grande quermesse, uma semana dessa e lá eu fui tocar. Ao chegar tava tudo animado, tudo preparado para começar. Eu estava então descuidado quando eu vi do meu lado a briga começar. Deram um chute no meu saco, deram um chute no meu saco. Me pisaram e me amassaram e deram um chute no meu saco. Opa! Chute no meu saco, deram um chute no meu saco. Me pisaram, me amassaram, deram um chute no meu saco. Eu falei para É o Escola Show aqui, rolando a sua coletânea de pérolas da música, né? Músicas lindas, sensacionais aqui, né? Pra esse programa sensacional. Bom, olha, esse programa aqui tem bastante coisa ainda pra rolar. Nós vamos ter uma tradução da semana clássica. Uma das melhores que já rolou nesse programa. Eu vou deixar no esporte, né? Pra daqui a pouquinho vocês conferirem. E, bom, vamos ter também ainda a entrevista, né? A nossa famigerada entrevista que a gente prometeu. Sim, daqui a pouquinho a gente rola. Tem mais conhecimento, mais dicas de inglês. É, agora eu agora a gente devia dar um minuto de silêncio. Um minuto, sei por quê? Em homenagem à dona Eulália, que deve ter falecido de infarto depois desse. Não, sacana. Olha, coitada. O legal é que na hora que você falou lá dos grandeadores, dá pra perceber que a véia tava escrevendo. Né? Ela, tá. Tava porque ela repetiu a lista inteira. Ela repetiu na ordem. Na ordem certa. Você segurou a véia muito ela bem. Ela deve estar até agora com a Mercury na mão pra não, é aquela borracha que é o capeta. Eu nunca entendi essa borracha. É até a galera que ouve esse programa, tal, que já tem mais de 18 anos, eu creio que está bem acostumada com essa borracha. Todo mundo conhece essa borracha. Todo mundo conhece, que até hoje ela é vendida. É aquela borracha metade vermelha, metade azul. Qual que é a função, na verdade, dessa borracha? Que falam... Dizem que um lado é para lápis e o outro para caneta. Para caneta. Agora você vai apagar a tinta. Uma vez eu fui procurar isso na internet, faz um tempo já. Aí teve um outro cara que virou e falou: não, ó, o vermelho realmente apaga a caneta, só que antes você tem que dar uma umedecida na ponta da borracha. Porra, bicho, aí você vai zoar o papel inteiro, né? Pra desfazer o papel. Bom, na verdade, a função do lado azul é apagar o lápis, e a do lado vermelho é rasgar a folha. Exatamente, muito bem. Sensacional. Ficou explicado agora que essa borracha aí, eu nem tenho certeza da borracha. E vamos ser sinceros, ver o lado azul apaga direito. Nem o lado. Aquela azul. Borracha é uma merda. Não, e o que passa um tempo você vai forçando ali, né? Porque ela começa. Você vê que ela não apaga, né? Ela parece uma lixa, ela não parece uma borracha, ela é grossa. Não, e aí você força essa porcaria, o que acontece? Ela vai e quebra bem lá no meiozinho, lá entre o azul e o vermelho. Não, sacanagem. Essa borracha. É, todo mundo que estudou comigo, por exemplo, tinha as duas partes solta dentro do estojo. Exatamente. Porque ela quebrava. Exatamente. Anota o nome e a série em cada metade da borracha, não é? Que era assim que funcionava antigamente. Né? E aí, porque senão a galera toma até... Coloca um papelzinho com o nome dentro da BIC. Exatamente. É verdade, cara. Olha só que bons tempos esses de escola, né? Você aí ouvindo. É maravilha, né? Também relembrar esses momentos. Bom, falando em escola, então, falando em educação, vamos a mais uma rodada aqui de dicionário de inglês pra você que quer aprender. Eu posso só fazer um fechamento aqui pra complementar? Pode, diga. Escola é igual ex. Quando você termina, você morre de saudade. Nossa. Quando você volta, você lembra a merda que era. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Isso tá certo. Isso é certo. Palavra profunda. Você vê escola, grande lembrança da escola. Vamos relembrar a escola. Vamos com o professor Cedilha aqui. Que música é essa? Pelo amor de Deus. Que beleza, que legal. Tá nascendo cabelo na cabeça do meu pai. Eita, que isso. Na cabeça do pai, tudo bem. Na cabeça do pai, tá bom. Vamos agora ao momento de educação. Vamos com o professor Cedilha. Dicionário de inglês. Bem, estamos de volta com mais uma sessão do Dicionário de Inglês. E agora nesse bloco eu vou fazer algo diferente. Está muito quente aqui, eu não estou a fim de ficar lendo perguntas, porque isso daqui já nem parece mais os estúdios do Escola Show. Está tão quente que está parecendo os estúdios do Xuxa Park, não é? Vamos agora ao telefone falar com alguns ouvintes que, lógico, acompanham a língua inglesa. E agora fazer alguns pequenos testes, uma prova oral aqui no nosso Dicionário de Inglês. Vamos à primeira ligação. Alô. Alô, boa noite, professor. Boa noite, quem está falando? É a Josélia. Josélia, bonito seios, Josélia. Muito bem, vamos agora a pergunta aqui para você. Eu gostaria, não é, que você falasse dessa grande palavra que é Deus, né? Como seria grande Deus em inglês? Grande Deus em inglês é Big God. Big God, muito bem, você está manjando bem. Agora diga pra mim, minha querida Josi, como que é Josi? Josélia. Josélia, muito bem, eu pensei que você tinha esquecido o nome, mas eu me enganei. Vamos agora à aplicação da frase, Josélia, da palavra Big God em uma frase, diga aí.

outra para você. Mostrou até o telefone de contato esse maldito aqui. Você vê esses caras, não perdoa, né? Não, os forrozeiros, toda a música deles tem o número do telefone. No meio da música? No meio da música. Pô, mas é o celular, cara. Ouve o arribaçaia pra você. Eu não acredito. Libera o Tom que eu te dou 10. Os caras metem o número. Os caras põem o número do celular, depois perde o chip aí, não sei. É que essas se músicas são mais antigas. As nossas e tal, os caras falam até o DDD pra ganhar uma comissão, tá ligado? Será que daqui a pouco já tem até o website e tal? Não, é capaz dos caras fazer assim agora, ó. Digita aí o nosso número. 041. É da Tim, viu? 88, tá ligado? Sensacional, é. Daqui a pouquinho. Eu não duvido, não. Daqui a pouquinho. Eu não duvido, não. Olha só, você vê nem mesmo. Oi, o nome desse cantor não é o nome, se eu não me engano, do Zezé. Não, ele falou ali o que? Mirosmar, né? Mirosmar. Não é o nome dele, se não me engano, é esse, né? Mirosmar é o nome do Zezé de Camargo. Sobe seu microfone um pouquinho, que parece que ele tá meio baixo. Pronto! Pronto, agora sim resolvido, muito bem. A tecnologia do celular. Então você vê, mesmo sem internet, esse programa continua sendo uma simples bosta, né? É maravilha, é sensacional. Um programa maravilhoso, um programa lindo. Bom, o negócio é o seguinte, essa semana aí, olha só o que agora eu vou te falar uma coisa. Diga. Na hora da entrevista com o Valdo, falou que ele é sucesso no Brasil e no mundo. No mundo carioca. Não, vai. O cara tem parcerias já com alguns rappers internacionais que, né, a gente não cita aqui. Ah, o Fat Joe. Isso, vamos tomar processo, né? Maravilha, sensacional. Agora a gente sabe que é o Valdo que cantou com o Fat Joe, né? É. Isso. A música de soja, tá bom. O negócio é o seguinte, essa semana, gente, a polícia encontrou o homem, encontrou o tal do Pisolato, o cara que estava condenado pelo mensalão, sumiu e fugiu lá pra Itália. O que que acontece? Descobriram que o malandrinho estava usando o documento do irmão dele pra fazer a fuga. E o irmão dele já faleceu em 1974. Entendeu? E o engraçado é que ele fez passaporte, fez o título de eleitor, ele fez tudo. E, inclusive, o título de eleitor foi usado nas eleições do Rio de Janeiro de 2008. Entendeu? Quer dizer, então é bom que isso daí abre um precedente, entendeu? Pra que se investigue aí esse negócio de título eleitor aí, porque parece que tem defunto que tá usando esses títulos aí pra votar em quem não deve. Rapaz. Bicho, negócio complicado, então você vê. Só que ele não vai pra mesa de votação. Não vai. Vai pra mesa branca. Exatamente. Quer dizer que ele ia pra mesa do IML, mas tudo bem, tá valendo. Você vê aí. E agora o que acontece? Encontraram o Pisolato lá, né, na Itália. Conversaram ali certinho. Parece que ele foi preso lá, né? E agora vai ser decidido o que vai acontecer. Porque na Itália ele não tem condenação nenhuma, ele tá tranquilo, ele é um cidadão livre. A Interpol tá em cima também, o Brasil tá em cima também. O ministro de Relações Exteriores vai pedir pro ministro, a extradição, né? Pro ministro de Relações Italiano a extradição desse cidadão e vai ver agora se vai rolar ou não. Parece que o último que faltava, né? Que só falta ele, o Roberto Jefferson, né? O nosso querido Cagueta, né? Dessa história toda. Parece que esses dois não vão escapar. Se bem que o Roberto Jefferson é tão quietinho ultimamente, né? Ninguém nem ouve quais falam aquele cara. Eu acho que o Roberto Jefferson podia deixar ele no domiciliar mesmo. Ele caguetou todo mundo, entendeu? Não tem muito deputado. Lógico que ele caguetou também porque o negócio pegou pra ele, né? Pegou pra ele, lógico, aí ele já vai. Mas já que ele caguetou todo mundo, dá esse banho pro cara, entendeu? Se o Genuíno teve campanha na internet pra conseguir multa, o Delúbio também, deu todo mundo na maior boiada. E o cara saiu pra arrumar um emprego de gerente de 30 mil reais e até foi sacanagem. Não. Isso é sacanagem, isso daí não pode. Pelo amor de Deus, cara. Onde que esse Brasil vai parar? Vamos torcer agora e acompanhar pra que essa onda de corrupção acabe de uma vez. Brasil vem lá dentro do Brasil. Tem que trazer. Agora, a onda do carrossel no Brasil. Eu tinha até esquecido dessa música. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para arrebentar. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para arrebentar. paz e amor. Uma nova céu no Brasil chegou. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para arrebentar. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para arrebentar. Todo mundo vai curtir alegria, paz e amor. Ajuda sorte com os barulhos, foi na hora que a gente tava apresentando. Legal, o legal também é que a gente já tava com o microfone ligado no momento que você falou isso, mas tudo bem. É um programa que é mal feito, um programa que o microfone abre na hora que ele pega. Atenção, Claudinho, você voltou, mas tá vacilando ainda. Vamos prestar mais atenção aí, viu? Demorou, é nóis. Muito bem. Nosso filho do Claudemir de volta. É uma maravilha. Esse programa aqui, olha. Conseguiu achar ele? Conseguimos, eu não sei onde o Claudemir estava. Já sei, você mandou alguém atrás dele no cinema pornô ali da Ipiranga. Ali no Cine Sassim, né? Tá certo. Ele tava lá, tava escondido lá esse malandro. Mas a gente já encontrou e ele está de volta aqui trabalhando pra gente neste programa que é o pior programa do Brasil. Sim, por favor. A nova onda no Brasil chegou. Chegou para arrebentar. Beleza, é a nova onda do Brasil aqui. Com esse cara que eu não sei quem é, eu já não lembro mais o nome do cantor dessa música, né? Onda do Carrossel do Brasil, procurando. Eu tô no efeito, se você falar que é o Tiririca, vão acreditar. Vão acreditar, porque depois lembra um pouco, né? Então, quem é o cantor? Já que a gente não sabe, vamos fazer enquete. Pois é, olha só. E aqui, mandar um abraço novamente para as nossas parceiras aí que estão transmitindo a gente. Você aí que tá ouvindo a gente na Rádio das Bananas, na Rádio Barreto, na Rádio Rio Preto Internet, Rádio FLP, Rádio Fluxion, Rádio Frequência Digital e também nossa mais recém-nova parceira, Rádio Tribal. Esses caras, olha, é só dinheiro lá, meu Deus, tá bonita pra mim. Ah, viu, mete mochila rolando. Nosso programa é o mais light, né? O nosso programa é o mais família. Sensacional. Um grande abraço pro Marco Antônio, da Rádio Tribal Mix, nosso novo parceiro aqui no Esculachão. Bom, ainda hoje, né? Como eu tinha dito pra vocês, uma tradição. Né? É uma tradição. A tradução da cena. Exatamente. Muito bem colocado, aqui. Nós vamos ter. Como eu coloco direitinho? Não, isso, para com isso. Vamos ter música internacional traduzida aqui para pro português, pro bom português, para você que não manja, né? E daqui a pouquinho vocês vão conferir esse sucesso, que é um sucesso, prometo para vocês que vocês vão gostar, porque foi uma das melhores que a gente já teve aqui na história do Esculachou, nessa saga de traduções. Essa música aqui que tá rolando de fundo é sensacional, Palhaço Caçarola. Meio dia no trabalho, na chuva que eu fendeu, passei na cara de uma velha, coitadinha, desmaiou. E aí, caiu, pedindo socorro, a velha babava igual um cachorro. A velha gritava, a velha babava, ficava tremendo. Chama a ambulância, a velha tá morrendo, velha tá morrendo, velha tá morrendo. Chama a ambulância, a velha tá morrendo, velha tá morrendo, velha tá morrendo. Chama a ambulância, a velha tá morrendo. É pouco, bicho, olha, vou te falar. Mas esses dias aí eu vi ali na região central de São Paulo. Bom, estamos na região central de São Paulo, né? Pra quem não sabe, ali perto do metrô Marechal, batendo. Tem um ponto ali, perto da Avenida Angélica, que eu sou um bairro. No frente do hotel ali. Isso, cara, uma velha passou mal ali no ponto de ônibus. Cara, ela tava sendo carregada. Aquela cena, sabe aquelas velhas gordas que tem aqueles vestidos que parece... Pior que nunca é uma magrinha, né? É, aí os caras lá auxiliando a velha, cada um pega num braço, então, faz aquela força e tal. Cuidado, gente, você que vai sair no sol, hidrate e leve uma garrafinha d'água, porque parece que não. Ah, nunca aconteceu comigo de outro maior do sol, mas... Vai que acontece. Tá muito quente em São Paulo. Tá muito quente. Você tem que se cuidar porque o negócio é feio. E é porque é mesmo. É isso mesmo. Muito bem. E é porque é mesmo. Tô quase renomeando São Paulo pra Cuiabá. Então, cara, olha, Cuiabá que era um dos lugares mais quentes do Brasil. É, isso é, né? É, mandar, inclusive, um beijão pra Vanessa aqui, a nossa querida colega do Evisa Viagens e Turismo. Evisa Turismo e Viagens. Eu não lembro mais qual que é a versão. são certas, mas tudo bem, a gente vai definindo logo, logo. Em breve, uma nova parceira aqui pra gente. Bom, vamos fazer o seguinte: dá tempo aqui já de a gente rolar aqui nossa tradição. Vamos lá, então. Tradução da semana, o negócio é o seguinte, gente: uma música que foi sucesso, você conhece com certeza, Rockset. It Must Have Been Love. Olha como eu tô bom. It Must Have Been Love. A tradução agora pra você dessa música sensacional. Enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai procurando a faixa. Sabe que aqui é uma loucura. O Denilson voltou preguiçoso. Não, ele voltou preguiçoso. Eu penso, dá pra você procurar aqui pra gente a faixa da tradução ou não dá não? Demorou, é nóis. Sabe por que ele tá preguiçoso assim? Tirou ele do cine saci, ele tá pensando na pernona preta. Nossa, só tá com isso. O Tato Rodrigues às vezes pega pesado no comentário. Vamos à tradução, atenção pra rodar a música? Opa, muito bem. Tradução da semana, agora. Isso é música, isso é sentimento aqui pra você que não fala inglês, querida. I love you, Nenê. Vamos ouvir. Leia Whisper. Mãe apelou. Lindo entra. Aos degraus. O rei comprou um livro. Desceram só lenços. E o Pedro morrerá. Touch me down. Eu vou desmaiar. Me molhei. Me mostro Bilal. Para os ovos não. Me mostro umbigo. Para a mostra, é normal. Me mostro Bilal. Para os ovos não. Sua bilonga é bem tosca. Quando tá na tua mão. Meio Bolívia. Etiqueta. Velha chata. Vai a rote. Guri não vai de saia. Atenta outra. A like estica. Meu seu rato. E pra encerrar. Eu testei. Eu me molhei. Me mostro Bilal. Para os ovos não. Isso, o samba era ontem. Não há milho, me dá. Me mostro Bilal. Para os ovos não. Espirra em outra flor. Espirra em mim, louco. Mostro Bilal, para os ovos não. Me mostro umbigo, para a mostra é normal. Me mostro Bilal, para os ovos não. Sua bilonga é bem tosca, quando tá na tua mão. Me mostro Bilal, para os ovos não. Isso, o samba era ontem. Não há milho, me dá. Me mostro Bilal. Para os ovos, não. Mari, Davis, Lobo não. A tradução da semana, olha que bonito. Olha essa. É uma música do Crash. Essa toca. Essa música toca. Ela toca demais. Eu acho que ela toca mesmo. Ela vai tocar uma pra mim. E vamos. Bom, vamos seguir aqui com esse programa simplesmente sensacional que não pode parar. O rapaz está no portão do céu esperando para entrar, enquanto São Pedro folheia o livro sagrado, checando toda a vida dele para ver se ele é um garoto de valor. Depois de um bom tempo, São Pedro olha-o severamente e lhe diz: não vejo nada que seja realmente ruim em sua vida, mas também não há nada que seja especialmente bom. Se me provar que fez algo muito bom, você está dentro. Bom, olha, teve uma vez que eu tava indo pela estrada, né? E aí eu vi uma gangue gigante de motoqueiros mexendo com uma garotinha. Aí eu fui diminuir a velocidade pra ter certeza do que tava acontecendo. Vi uns 50 deles tentando tirar as roupas da menina. Parei o carro, peguei meu bastão de beisebol, fui em direção ao líder da gangue. Um cara com jaqueta de couro, com uma estampa de tigre. Tinha uma corrente amarrada da orelha até o nariz. E aí, conforme eu fui me aproximando dele, os membros da gangue foram fazendo uma roda em volta de mim. Eu peguei, arranquei a correntinha do cara, dei uma pancada com meu bastão, e aí ele foi pro chão com um golpe só. Aí eu virei pra todos aqueles bandidos e falei: deixem essa garota em paz, vocês não passam de um bando de canalhas. Voltem pras suas casas antes que eu perca a paciência e acabem com as suas raças, seus animais. E quando isso aconteceu? Olha, faz mais ou menos uns 2-3 minutos. Ah, infelizmente estamos chegando a mais um final de programa. Está acabando o Pula Show, mas olha só, foi gravar o programa correndo e correndo na Lan House pra upar um negócio, maravilha, pra publicar pra vocês. E conseguimos, sobrevivemos a mais uma edição sem internet, mas estamos aqui. Viva vivo, sensacional, olha só. Muito obrigado a sua audiência, meus queridos. Semana que vem, ó, a gente tá de volta sexta-feira com mais uma edição do Pula Show, ou se não, você acompanha aí na sua web rádio favorita, a grade de programação, tá bom, meu bem? Obrigado aí pela companhia, pessoal. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tá, e não se esqueçam, ó. Nesse calor tem que ingerir bastante líquido e queima gordura. Taca churrasco lá na churrasqueira e muita breja pra baixo. Exatamente. Sensacional. Galera, é isso aí, tá bom? Deixou sua mensagem e eu me despeço aqui, Marcos Montes, desejando pra vocês um ótimo final de semana. E sexta-feira que vem a gente se tromba. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.